Conversando sobre saúde com o Dr. Alexander Saliba. Olá, amigos e amigas da Brasília Super Rádio FM. Seja feliz. Isso é de um autor desconhecido. Mas assim mesmo eu vou locucionar, que eu gosto muito desse texto. Você pode ter defeitos, viver intensas ansiedades e ficar irritado algumas vezes. Mas não se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo e só você pode evitar que ela vá à falência. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminho sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, é ter esperança nas batalhas, é sentir-se seguro quando bater o medo do palco, é ser feliz e amar até os desencontros. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Muitas vezes, descobrimos que nas causas da tristeza existe mais felicidade do que no sorriso do palhaço. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições dos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Para ser feliz, você precisa aprender a ler o futuro, mas já disse um grande pensador, adivinha o futuro? Quem trabalha o seu presente. Para ser feliz, você precisa atravessar os desertos fora e dentro de si, buscando sem perder a esperança os oásis que estão lá, esperando. Para ser feliz, você precisa agradecer a cada manhã e a todas as noites no pé da cama pelo milagre da vida que te habita. É feliz quem consegue falar de si mesmo sem se vangloriar. É feliz quem tem a coragem de ouvir um não sem que isso se torne um pesadelo ou um desastre. É feliz quem tem segurança de receber uma crítica, mesmo que injusta, e pensar no que causou esta crítica, procurando não mais errar. É feliz quem tem maturidade para dizer que errou e recomeça tudo de novo sem reclamar. É feliz quem vive o prazer da sua família todos os dias. É feliz quem tem a humildade de pedir perdão, sem contudo transformar isso em uma peça de propaganda hipócrita sobre si mesmo. É feliz quem consegue, mesmo dentro de um templo repleto de pessoas, ficar só com a sua crença e ali entender os altos fins da sua existência diante do universo e de Deus. Se torna muito feliz quem descobre que para ser feliz não precisa ter uma vida perfeita, basta apenas viver em paz consigo e com os que te rodeiam. Mas o mais importante é que para ser feliz precisamos entender que somos muito especiais para alguém, para o mundo e, acima de tudo, para nós mesmos. Boa saúde para todos e até o próximo programa. Brasília Super Rádio FM. Cultura, saúde e informação. Saúde, segurança, educação. Quais são os problemas de Braslândia? O Ministério Público quer saber a sua opinião e convida toda a comunidade para uma audiência pública. Vai ser nesta sexta, a partir das 8 horas, no Fórum de Braslândia. Participe, traga suas críticas e sugestões. Venha discutir com o Ministério Público os problemas de Braslândia. Sexta, a partir de 8 horas, no Fórum da Cidade. Ouça todos os sábados, às 14 às 15 horas, jazz de todos os tempos. Que não se desfaz, que fica na memória e a qualquer momento se refaz. Basta sentir o cheiro e o sabor dos tempos lá de trás. Basta ver as cores, ouvir a música, que o coração se anima e bate ainda mais. Porque a gente é feito do presente e também do que ficou para trás. E poder reviver tudo de novo é bom demais. Todas as suas lembranças estão na Festa dos Estados, de 20 a 22 de novembro, no Expo Brasília, Parque da Cidade. Brasília Tour, Governo do Distrito Federal.

orquestra de Xavier Cugá, de Ernesto Lecuona e Morse Siboney. Orquestra Los Porteños, de Mores e de Tiepolo, sem palavras. Luiz Cláudio Ramos, de Ramos e Franklin, dois irmãos. Jimmy Miller e sua orquestra, The Rodgers e Hart, The Ladies and Tramp. grande orquestra portenha de Gardel, Volver e Cuesta Abajo. Wayne King e sua orquestra, de sua autoria, e Burke Bivens, Josephine. Thank you. Amadeu Monjes de Manso, moendo café. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 10 horas, 31 minutos, 50 segundos. Orçamento de 2010 destina verbas para novas varas federais. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional vai incluir no projeto orçamentário de 2010 recursos para a instalação das novas varas federais. O compromisso foi assumido em reunião do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfo Rocha, com líderes partidários da comissão e presidentes dos tribunais regionais federais. Asfo Rocha afirmou aos parlamentares que a instalação das varas federais vai ampliar o acesso dos cidadãos à justiça e combater a criminalidade. Para o ministro, a interiorização da justiça brasileira só será possível com o comprometimento do legislativo. A expectativa é que até 2014 o Brasil passe a contar com mais 230 varas no âmbito da Justiça Federal, mediante a instalação de 46 novas varas por ano. De Brasília, Sebastiana Amaral.